Vivemos num mundo mau, num mundo louco. O mundo é um pouco, cada um tem o seu papel. A morte é um meio de sobrevivência. Devemos estudar a morte para podermos apreciar a vida. A morte te procura todo dia, toda hora e em todo lugar. Não adianta tentar parar, pensar, achando que vai escapar. São as faces da morte. Deus criou o homem pra sobreviver e disse que a morte era consequência do pecado. E de fato, ele não estava errado. Adão e Eva pecaram e vejam no que deu. A humanidade hoje tem essa herança mortífera. Guerras, corpos mutilados pelas ruas. E quem vê passar por cima ainda pisa. E de sorridente mais um bundão morreu. São faces que você não vê. Faces da morte no nosso dia a dia. Seja natural ou provocada, que nada, a morte faz parte da vida. Faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte. Precedida do alvo, ela vem chegando, disfarçada de sorrisos e pernas de fora. Esse bagulho é da hora. A morte também está presente no consumo da droga. Agora nos chega via sexo. O de baixo não pensa e a morte sabe disso, não vacile. A AIDS vive e no momento exato ela te joga pra trás. São faces que querem te ver no dia a dia normal de seu trabalho humilde, provocando o trágico acidente. Se não matar, certamente deixará deficiente. A tecnologia vem para ajudar o homem a se consumir, a se destruir, com armamentos que em um só instante podem acabar com tudo que existe. São faces difíceis de se ver, faces da morte. E olhando pra você agora, consumindo gorduras, aproveitando a vida, e não vê a coronária entupida. Faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte. Vamos que vamos ao mesmo lugar. Eu sei que tu não quer. Eu não quero a morte, mas não há como tentar evitar. E temos que aceitar tudo isso sim, pois esse é o destino em que a vida nos impõe. E o que vem depois, nada, nada mais, a não ser voltar a ser um simples pó. E ninguém mais que vai ficar de pé. E ninguém mais, o homem ou mulher. Faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte, faces da morte.